FQV. Ride mai style. Bra. Oh, fire, fire. Traz a ganja, traz a ganja pra nós. Traz a ganja pra mim. Traz a ganja pra nós. Traz a ganja pra queimar, pra fumar. Canque do camarão, na NASA pegou do massa do quebra, unha do quebra mão. Sou fechado com os doidão, a boa erva que conserva. Tô só por legalizar, minha mente o THC querem se encontrar. É fumaça pro ar, já de aguarda lenha. O fuma alivia a mente a qualquer situação que tenha. Sua paz, seu teto de trânsito. De tanto tossir até chapou, até chapou. Onde eu tô escureceu, a visão se perdeu. Onde o doce é veneno no mundo da ilusão. Zão, vai no cemitério, pega as bagana e chapa sério. Não tem mistério, artigo 420. Um brinde à nossa planta, que sem ela não adianta. Fecha a banca, pouco tempo vendo a mata verde. É só na estampa, seco a garganta. A híbrida é meu consumo. O Brasil dá sempre no bolso e uma terra pra planta. Me traz o do camarão, a massa queimo no bong. Didi Chong ressuscitando bagas como Shenlong. De cinco pontos, essa é a lombra. Cuidado com os gambé que ronda. Passa essa bomba pra cá. Fumaça na cara da linda só pra poder arrastar. A ganja é boa, vem chama as amiga. Só mina gangsta, só mina gangsta. Então vamos fumar, ha, vamos chapar. A vibe é boa, a noite é fera, bobeou já era. Eu quero erva cannabis na minha atmosfera. Sementes vão à terra pra acabar com a guerra. Se existe lugar melhor, é certo que a vida me leva, leva, leva. A vida me leva, leva sim. A vida me leva, leva sim. A vida me leva, leva. A vida me leva, leva. A vida me leva, leva sim. Ruga, bola, prensa e passada 4 pra 1. Fazendo fumaça, segue a roda, não tem pedágio. Sente o aroma dessa viagem. Na paz de já, passa alguma pra não vir ladrão. Tindondom, tocou o som da station do descarregou. Várias sementes no meu quintal, cresceu um tremendo matagal. Boca de piscina, dedo de alicate, fumão do clone, acabou no nocaute. Quando escutou o meu saldi, viajou até chegar em Marte. Fazendo fumaça e a neblina da cannabis se alastra. Girou o ponteiro, despertou o relógio. É 4h20, fumando uma tora. Se não gostou, pelo menos colabora. A nossa rima é uma terapia sonora. Estilo bomba atômica, nossa rima estoura. Invade o seu ouvido, desperta sua mente. Papo reto de futuro sem passar decadente. Com muita ganja presente. Traz a ganja pra nós. Traz a ganja pra mim. Traz a ganja pra nós. Pra nós. Traz a ganja pra mim. Traz a ganja pra nós. Traz a ganja pra mim. Pra nós. Traz a ganja, já bless, bless. Traz a ganja, já uva, uva. Traz a ganja, já bless, bless. Traz a ganja, já uva, uva. Traz a ganja, já bless, bless. Traz a ganja, já uva, uva. Traz a ganja, já. Traz a ganja, já.